Passar, pessoal, estamos aqui para mais um Comic Pod e hoje eu tô aqui com o Felipe. Ô, Kajima, você já chega falando no WhatsApp e esqueceu de apertar o botão do gravador, velho? Porra, o Dico não veio. O Tico não veio, tem alguém, tem que apertar, cara. Faz o tique aí. Não, não, espera aí, espera aí. Acho que vocês estão falando o podcast errado. Esse aqui não é o Comic Pod. Pera aí, a gente não tá no comicpod.com? Que endereço é esse aqui, então? Que coisa estranha é essa? É, a Quem gente... é você? Quem é você? Eu Deve me sou... ser o líder. É, eu... Esse ser que brilha que está falando agora no momento é o Vitor e nós estamos dando início à nossa expansão de número 1 do podcast, cara. O podcast do Checkpoint BR, onde a gente vai tentar abordar diversos assuntos sobre games e mais algumas pautas estranhas que Cara. possam vir em geral. E não quadrinhos, como obviamente. Então eu tô Agora, indo embora. Fala. vamos aos nossos participantes. Kajima, do Como Que Pode. Opa, caiu meu chorão. Opa, parece um caminhoneiro falando, opa. E aí, eu sou o Kajima do ComicPod.com. Como é que tá? Não, É peraí, quase. você esqueceu de mais um participante, cara. Você não esqueceu do Felipe também? Do Como Que Pode, do Multiverso DC? Obrigado, obrigado. Eu estou lisonjeado por esse convite. Eu acho que o Maurício voltou, né, E aí, Maurício? Voltou agora? voltei, voltei. Se apresente aí, Maurício, depois que você saiu do E aí, nada, tá ligado? pessoal? Então, Eu sou né? Maurício. Conheci Você também quer o como. Pelézinho? O Né, pessoal me tesão. conhece bastante como Yoga. Vim participar mais para games, né, cara? Se eu fosse participar de como que eu Quadrinhos. tava ferrado, que eu não conheço nada, bicho. Ah, Turma não, da calma aí. Mônica e Mas olhe tu lá, falou né? conhecido como o quê? Oi? Entendi. Falou Conhecido como conhecido como Yoga, mano. esse quê? Logan? Yoga. Ah, Yoga. Isso. O negócio é o seguinte: nós vamos falar do que hoje mesmo? Super Nintendo, é isso? Não, a gente vai fazer um Super top Nintendo. top, cara. Top top que muitos Top, resumem como top. A falta de ótima pauta. solução quando não se tem pauta. É, como eu sou das antigas, top top é uma música dos Mutantes. Cante um Nossa, não pedacinho serve pra nós, também. Felipe. Não, deixa quieto. Hoje a Ah, depois vocês gente. colocam ela de funda. É, vai, a gente vai fazer um top top de recomendações de uma certa plataforma, né? E hoje a plataforma escolhida, Check como a top gente não ou point tinha. top? É, bom nome, bom nome. É, era Super Nintendo, mas, tipo, é óbvio. A gente, como tá em quatro participantes, não é 20 jogos do Super Nintendo que você vai simplesmente falar tudo que o Super Nintendo tem. É óbvio que no Super Nintendo tem mais de 20 jogos muito bons, mas isso fica para uma outra parte. Quando a Ixi. gente não tiver pauta, a gente já saiba que vai ser a parte 2 do Super E Nintendo, porque Super quando Nintendo tem muito jogo. o Vamos começar. a ideia é fazer com que você entre no Mercado Livre, você que está ouvindo, entre no Mercado Livre, compre um Super Nintendo clicando em nosso link do Mercado Livre, é claro. Será que nós Você compra o faturamos Super 15 Nintendo, compra centavos? jogos e divirta-se jogando esta merda e pare de jogar esse caralho de PlayStation que não leva a nada. É só pra constar, como o Victor já falou, é a nossa opinião, tá? Então ninguém vai mandar comentário dizendo que a gente falou merda, porque deixa eu mandar tomar no cu e vamos deixar, vai estar gravado mesmo. É, se você não gostou da nossa opinião, mande um e-mail para inferno Arroba caguei. @caguei.com.br. E-mails, os meus Vamos não serão começar aí, então. usados. Começando, eu vou começar por mim, né? O primeiro jogo que eu tenho que recomendar, que não é pela ordem, assim, tipo, tem menos importância que os outros, mas sim, que eu peguei primeiro é o Super Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, que é um jogo de 1996, se não me falha a memória. Não, pera aí. Esse é o nome do jogo mesmo, cara? É Street Fighter Sim. 2 Turbo Hyper É isso Fighting. mesmo. Não. Oh, não tem Ó. o Turbo no nome. Ou tem? Ah, Ah, não, porra. certo. Não, peraí. Tem sim o Peraí, peraí. Turbo. Apelação de nome, cara. Você faltou Peraí, peraí. Ô, Victor, você tá apoiar o falando Street do Street Fighter que tem o Fei Long ou que não? O que tem o Fei Long? É Ah, não. Então Street o Fighter. nome é Super Street Fighter 2. Acho que é. Como é que era? Super Street The New Fighter Challengers. 2. The New The New Challengers. Challengers, é isso mesmo. Onde tinha o DJ, Aí, o mano, só faltou colocar T-Hawk. Royal Plus Advance de motherfucker. É que nessa época do Super Street Nintendo, cara. Fighter é tudo igual, né? Ah, é que esses nomes eram feitos por mulheres que não têm poder de síntese. Não, é tipo, nessa época, eu acho que a Capcom fez uns 17 jogos com o nome Street Fighter, só pra ver se arrecada um pouco mais, tipo, que se você pegar, existem acho que menos de 6 variações. Não, mas 6 variações existem de Street Fighter, tipo, o que adiciona é uma barra, alguma coisa a mais. Esse The New Challengers ainda adiciona uma coisa mais interessante que são personagens, tem o golpe, o especial e tudo mais, né? Tipo. E ainda continua com aquelas vozes bizarras quando você dava um golpe, Horyugen, esses assim, tipo, que cada pessoa entende. Como é que é aquele do Emano, cara? Pô, aquele é o mais motherfucker de todos. Não, tipo, o nome do golpe, aquele, aquela giratória que o Kenryu e Akuma dão com o pé, o nome é Tatsumaki Senpuku, Yaku. Só que um amiguinho meu que era mas pra... a gente fala carinhosamente a Pepe Truguet. Pô, o Emano, cara, um amigo do Victor Fava, faz muito estranho pro nome desse jogo. Desse hoje, jogo, mas eu não consigo lembrar. Era pra ele estar aqui. A variação que ele fala é Hatsuru Tefugen. Porque tudo tem que terminar com Ugen, né? Hadugen, Horyugen. É tipo o Ryuken, né? Não, mas o melhor desse Fighter 2 é que, tipo, cara, o DJ tinha uma personalidade. O DJ era um personagem do caralho, né, cara? O jamaicano lá lutava muito. Não, mas... Peraí. Vocês estão falando. Você tá falando da New Challenger, certo? É. Isso. Só que o Peter tava falando pra mim que ele tava lembrando que tinha o Akuma. Só que o Akuma foi adicionado na Turbo, cara. Isso. Que é no, Super Street Fighter 2 Turbo. É, Akuma vem te matar. Mega Boga, Ultra. Então, Motherfucker. Não, Akuma Kick-Ass. Plus Advanced. Não, porque tudo que eu tava vendo aqui. Foram lançadas 4 versões do Super do Street Fighter, né? Fora de aniversário, que foi lançado em 2006, e a HD, que acabou de sair agora. Isso. Em todas elas, a primeira tem aquela frescura lá de meia dúzia de personagem e tal. Aí saiu a Hyper Fighting, que acrescentou alguns golpes, alguma coisa. Aí saiu a New Challenger, que adicionou o Fei Long, a Kemi, o DJ, o Thunderhawk. Só que daí eles já conseguiram mudar a placa, né? De arcade. Então por isso vocês conseguiram melhorar o sistema sonoro, né? Você pulou um, cara. Que entre o Street Fighter e o Street Fighter Hyper Fighting, que é o Turbo, saiu o Street Fighter Champion Edition, que é o primeiro que você podia jogar com o Balrog, Vega, Sagat e o Bison. É, esse mesmo. E depois saiu o Turbo, que era que você liberava o Akuma, né? Que era pra liberar através de código, né? Pra jogar com ele. Eu não lembro como que jogava com ele. Eu lembro que se você chegasse no Bison vencendo todos os rounds, sem perder nenhum, você enfrentava o Akuma no final. Só que daí você só enfrentava ele. E se você tivesse um código, você colocava o jogo, você enfrentava ele. Depois só que eu não paro. Não, mas a primeira aparição dele era assim. Você chegava a determinada pontuação e sem perder nenhum round, ele chegava no Bison, aparecia uma cena onde ele matava o Bison e você lutava com ele. Depois, na série Turbo, é que ele é adicionado como personagem jogável. Que ainda assim, tipo, é como você falou, que são códigos e tudo mais. Não, ele não é aquele estilo jogável mesmo, sabe? Ah, então é bom bater as fontes aí que tá errado. Alguma das duas tá errada. Cara, porque aqui é o que eu tava vendo. Olhando na Wikipedia. É. É, que eu tava vendo aqui é da. O Akuma foi adicionado na Turbo, cara. Ah, quem tá olhando na Wikipedia tá errado. E se os dois olharem? O negócio é o seguinte: qualquer Street Fighter é um jogo foda. Como eu disse anteriormente, compre um Super Nintendo e jogue esta merda. Porque é ótimo. Aquele maravilhoso controle, né? Não, nós não vamos apoiar emuladores aqui, que isso é pirataria. Não, cara. Acho que pirataria é quando tem lucro. Pela época do Super Nintendo já é Bandleware, cara. Porra, pra lá pro Felipe falar que emulador é uma pirataria, tanto. Como se diz. Eu sempre esqueço a palavra, né? Irônica a tua parte, sendo que tu baixa scan feito um condenado. E daí? O editor-chefe da DC deixa? Cara, que sabe que o cara da Nintendo não deixa? Então, voltando pro jogo. Então, assim, eu acho que não tem vamos nada pro próximo, acrescentar, né? Tipo, a próxima lista, quem vai ser, quem quer ser o próximo? Não, eu acho que é a única coisa, acho que tem uma coisa assim que precisa ser acrescentada. O Ken é melhor que o Ryu. Lógico, Ken? Ele tem sobrenome, ele tem dinheiro e ainda pega a menina. O Ryu que não. Ele não tem sobrenome, não pega a menina e não tem dinheiro. Pronto, ele é o melhor. Eu ainda acho que ele é viado. É que ele é muito... Quem é viado? O Ryu. Eu acho que tem alguém aí que é meio mal resolvido, hein? Ah, eu acho que o Ryu é viado. O Ryu é muito escroto, cara. Sei lá, tipo... Eu não... Ele luta muito, ele sempre quer lutar, mas sei lá, né? Nunca sabe se ele joga em outro time. Mas... Quem que será o próximo agora a falar o seu sua recomendação? Quem é o do Aladdin? O próximo é o que tem Aladdin. Eu coloquei Aladdin na lista, claro. Dos que marcaram a época no Super Nintendo, né? Quem daqui não jogou Aladdin nenhuma vez? Eu joguei uma vez, mas foi no PC. Não joguei eu no... nunca joguei. É, no Super Nintendo eu não joguei, não. Joguei no PC. Ah, era pra... Eu joguei o de GBA. O GBA é parecido com o do Super Nintendo. Mas... Mas o GBA que eu joguei era a versão do Game Boy Color. Então era mesmo. Nossa, o Game Boy Color? Era mesmo. A única versão que era diferente, que eu me lembro, era que tinha pro Mega, né? Que era um pouquinho diferente. Ó. É um que no início, assim, tu tinha que passar por umas cordas e tal, e tinha um bichinho dormindo, pulava na barriga dele. Não, no início você até começava na cidade lá, de Agraba lá. Aí você ia pulando por cima, tinha um... É, pulava com umas cobras. Tinha uns caras que ficavam atacando umas adagazinhas, enfim, e tal. É, atacava umas adagazinhas, daí você chegava no chefe, no primeiro chefe lá, assim, ficar pulando em cima dele, ele ficava correndo pra um lado, pro outro da tela. Ah, é esse mesmo, a mesma versão de mãe, então. Pra você ver como era incrível na era Super Nintendo, era classe, cara. Que qualquer jogo de estilo plataforma, nossa, tudo era resolvido com um pulo na cabeça, né, do seu inimigo, né? Tipo, não tinha jogo que não se resolvia. Pô, tu tem 4 botões, né, cara? Se ele fizesse o quê? Ah, ele podia dar um mortal ali. Tinha analógico naquela época. Se tu apertar pra trás, pra frente, bolinha, não funcionava. Não, não tinha nem bolinha. B, será? Y. Travava o controle se apertasse mais de um botão ao mesmo tempo. Porque a Gilma da era PlayStation, pô. Mas... Tô decepcionado. Não, porra, eu tive um Super Nintendo. Eu tenho ainda o meu, cara. Eu tenho o meu aí no Super Nintendo aqui guardado. O videogame que eu mais joguei foi o Dreamcast, mano. Super Nintendo eu joguei pouco, porque ele parou de funcionar e eu vendi. E eu reforço a ideia. Eu cheguei a jogar bastante, cara. No banner do Mercado Livre, nós ganhamos 15 centavos por... Se você permanecer, acho que por um minuto. Então, colabore. Compre seu Super Nintendo. E, assim, clique no nosso banner no Mercado Livre. Muito obrigado. Não é vírus. Pô. Vendo que tem que entender como vírus, né? Então, mas completando mesmo, cara... Ah, eu acho que foi um jogo muito bem feito pra época, né? Ele já usava aquele... O motor gráfico do 8 War Engine, que a gente vai falar mais pra frente e tal. É um jogo muito bem feito. Tanto que tem uma parte que era... Que você controlava o papete. Que tinha um ladinho fugindo pra trás de mim. É. Era realmente muito legal. E até o chefe final, que era... o Jafar lá, que ele virava aquela cobra lá e... E resolvia pulando em cima dele também. Mas... Não, uma coisa legal dessa era 16 bits ou 8 é que uma coisa pode matar o chefão, pular na cabeça dele, começava lá o chefão, era impossível de acertar ele, aí ele fazia alguma merda que possibilitava tu atacar ele e tal, sabe? É sempre assim. Ele caía uma pedra, ele se abaixava. O detalhe do Aladdin é que todo mundo usava a faca, a espada, tinha uma cobra, tudo. E as únicas armas dele era pular e tacar maçã. Matou, cara. Maçãs. Não, agora eu penso, né, cara? 11 milhões de alimentos são jogados no lixo, né? São desperdiçados. Eu penso, cara, se o Aladdin tivesse a moral, né, cara? Ele já é pobre. Dividir com os amigos seriam menos de 11 milhões, cara. Pensa bem nisso. Que porra, cara. Pô, mas pense só, se fosse um jogo hoje, aí já teria um processo que nem teve com o Kimama lá, que o pessoal tava reclamando do jogo. Não, ia ser horrível. Agora o próximo jogo, vamos, depois do Aladdin. Próximo jogo. Sou eu. Pode Dragon Ball Z Super Boten 2. Agora me pergunto, quem jogou isso? No meu Super Nintendo, eu tinha quatro jogos no Super Nintendo. Dragon Ball Z Super Botoden 2, o 3, Sunset Riders, Super Mario World e Top Gear. E esse era um dos que eu mais jogava porque eu gostava de botar nego na parede e ficar dando sequência, sabe? Isso era um jogo muito propício pra fazer isso. Sim, então porque não tava pra sair da parede. É, né? É, uma coisa que eu não gostava nesse jogo era o lance de dividir a tela, porque aquilo, porra, incomodava pra cara. E o jogo tinha um sistema de história também, que tu ia acompanhando a historinha. Parecia um bagulho lá tudo em japonês, que ninguém entendia nada, só que a gente fingia que entendia. E apareciam algumas cenas, assim, de luta, e depois tu entrava na luta, sabe? Isso era bacana, tinha uma historinha, tipo, no 2, e eu lembro que tinha uma cena, tipo, de luta, que tava o céu, aí vinha o Mr. Satan, começava a dar uma sequência nele, e dava um tapa, e ele voava nas montanhas do background, tá ligado? Pô, naquela época isso era fantástico, o personagem voando pro background. Espaço, né, que não tinha nenhum jogo. E como eu nunca tive muito contato com jogos de luta, tipo Street Fighter ou Mortal Kombat, só vim jogar esses jogos mais tarde. Esses são jogos de luta que eu mais joguei, esse e o 3, né? Então, por esse motivo, eu coloquei ele na minha lista. Isso aí. Quem que jogou daqui? É muito bom. Nunca esse joguei, jogo, cara. É muito interessante. Ele tem aquele personagem lá, o Goku. Tem as esferas do dragão e ele é muito bom. Não tem o Goku. Não tem o Goku. Não tem o Goku. Porque não tem. Isso foi bastante. O Goku com senha. Isso foi bastante irônico. O pior é que não tem. É que, tipo, sei lá, eu não tenho Goku mesmo, cara. Pensa. Não, cara. Não, ele tem. Ele é liberado como, que é mesmo, cara? É, era pra cima, dois pro lado, Y, B. Aí ele falava uma frasinha lá, aí liberava ele e um outro personagem. O Broly. A frase é a melhor, né? E tinha o Broly também, que era liberado por código, né? É o mesmo Goku, liberava o Goku. Ah, tá. Mas não tinha muito personagem na época, né, cara? Ele só tinha. Tinha Cell, Gohan, Piccolo, Trunks, Trunks. E o Cell Júnior e o Cell. Ah, não, ele tinha aquele o cara verdinho lá e a pequenininha. Vamos para o nosso próximo jogo. Não, tá. Não, mas vocês não vão agora pro Street Fighter de novo, né? É, eu vou ser obrigado a mudar esse jogo e eu já tenho um substituto muito bom. Uf, que bom. Graças a Deus. E é... Turbo Hyper Fighting, esse é o do Felipe, caralho. É, é o Kajima Kalabuka. Isso. É, tipo... É. E eu vou colocar o Prince of Persia do Super Nintendo, que é foda pra caralho, é um dos melhores adventures que tem do Super Nintendo. Os gráficos surpreendem por ser um videogame de 32 bits, é muito bom, as fases são muito bonitas, os cenários e tal. A trilha sonora... Não é 32, é 16. 32 é Game Boy. Verdade, olha eu falando merda aqui. Combo Breaker. É que o Super Nintendo ele tinha memória de 32 MB, né? Não sei, nem sabia que tinha memória. É sim, porque o Mega Drive ele tinha 16, por isso que era piorzinho, era mais fraco. Pô, acho que o Super Nintendo nem salvava, cara. Tu tirava a fita, tu perdia teu save. Não, cara, não tô falando de memória, não tô falando de memória física, sua besta. Tô falando de memória de processamento. Ah. Não, o Super Nintendo tinha um 16 bits, era. É, tá certo, 16 bits. A memória dele eu não sei te informar com certeza o que poderia ser. Só que o Super Nintendo, cara, ele saía muito cartucho com o processador independente no cartucho, como era o caso de que você via que nem o Star Fox, por exemplo. Star Fox era um jogo muito bonito, né? Só que ele tinha um chip auxiliar, né? Que era aquele Super FX lá. Ah, sim. É, e vários outros saíram com... Os Mega Man saíram, Doom saiu... Porque o Super Nintendo não tinha tanto processamento pra fazer uma imagem daquela... Tinha Doom pro Super Nintendo? Tinha Doom pro Super Nintendo. Ele usava o mesmo, quase a mesma engine do Star Fox. Eu jogava Doom no meu Windows 95. Então, então, né, vocês me cortaram aí, vocês são todos uns viados. Pô, o Felipe fala demais disso, né? eu tô respondendo alguma coisa. Eu tô estressado, eu preciso contar em alguém, cara. Então, cara, eu acho que o Príncipe da Pérsia ele veio daquela franquia longa de PC, passou pro Master System, passou pro Mega Drive. Mas dessa onda toda que veio no final dos anos 80 e início dos anos 90 com a franquia, com certeza o Super Nintendo é o melhor de todos. É o mais longo, é o que tem mais história. Eu acho que é o mais divertido de todos eles, o mais bem acabado, mais bem trabalhado. Se vocês aí pegarem o emulador ou comprarem o Super Nintendo no Mercado Livre, né? Como nós sugerimos. Ou jogarem a versão em Flash, né? Tem uma versão em Flash desse jogo. Ah, é? Eu não sabia, cara. É mesmo? Versão em Flash não, cara. Não estraga, né? Enfim, é um jogo excelente, com 20 fases muito trampadas, você tem que quebrar sua cabeça pra sair delas. Vale o esforço pra isso. É muito bom. Pra nego que tá acostumado com um videogame de nova geração, ele não é tipo 3D que nem esses novos, né? Era uma coisa de paladinho, né? Se você tem 15 anos ou menos, aprenda que videogame é algo muito melhor do que esta merda de PlayStation que você vê na sua vida. Você já nasceu com ele, né? Porra, cara. Eu tenho menos, mas, pô, o videogame que eu joguei foi 30 anos. Nunca tive um PlayStation, cara, e nunca quero tê-lo. Isso parece ódio, assim. Eu vou te falar que eu não... O Victor tá carregando o especial dele pra se vingar do que o Felipe falou. Não, cara, é que eu não gostava muito desse Prince of Persia. Quem que é esse? Porque, tipo, eu tinha ódio quando eu ia correr assim, ó, que eu tava lá, aquela visão de lado, eu ia correndo, mó feliz, só pular, só que eu acabava, tipo, tinha aqueles pisos que eram falsos, aí tremia e você caía assim, aí eu via meu carinha cair no espinho e eu, puta merda. E, tipo, eu perdi a conta de quantas vezes eu caí no espinho, depois eu desisti de jogar. Pois é, cara, os jogos nessa época eram difíceis, cara. Porra, o pior que era difícil. Ainda na época do Super NES, cara, deu uma melhorada ainda, né? Mas na época de Nintendinho era uma tristeza, cara. Você ia jogar o jogo, você chorava de jogar. Pra vocês terem uma ideia, essa semana eu resolvi jogar todos os Mega Man do Nintendinho de novo. Não. Cara, é muito difícil, cara. Ah, cara, eu lembro que eu joguei dois de Nintendinho, cara. É impossível aquilo, cara. E eu lembro que eu cheguei no... Eu fechei 3 chefões. Puta, quando eu liguei o videogame no outro dia, tinha perdido meu save, cara. Puta, que raiva. Ah, se fudeu. Tá vendo? Até hoje eu sou traumatizado com isso. Não pegou o emulador, se fudeu. Mas o 2, cara... Eu não tinha emulador naquela época. Não, mas o 2 não era com save, cara. Era com password. O 2 não era com save, era com password. Né, password, é verdade. Até os Mega Man 6, que era da época do NES, era tudo com password. O 7 ainda herdou password. Eu não me lembro se gravava também, mas era password. Não, o meu gravava, então era hack. Então não era Mega Man. Não, era Mega Man, eu lembro de novo. É que a Gema jogava um jogo de um cara com a boina vermelha, ele aqui com bigode e achava, é Mega Man, né? Porra. O pior, cara, é que eu tenho uma versão hackeada do Mega Man, que era com... Sabe aquele vilão do DuckTales? Não. O Pão Duro McMoney? É. Cara, ele que era o chefão, velho. Caraca. E era o Mega Man e tudo. Era mó zoado, cara. Absurda, cara. Era muito engraçado. O próximo... Interessante que a gente começou falando de Príncipe da Pérsia e foi parar em Mega Man. É pra você ver. Que bom que já é a próxima colocação de Mega Man. É, então. Já aproveita o gancho aí, meu. É, então, vamos emendar no Mega Man X e no Mega Man X2? É, que isso, a minha... É, X2 é o do... Ah, começando pela minha... O Victor é o X, o meu X2. Mega Man X2, que... Ah, a gente pode... Não, como X... Quer dizer... Calma aí, cara. Vamos começar pelo começo, começa pelo X. Mega Man X2 é meu, seu safado. É, vamos falar do X, então pegou um. É, o X... Obrigado. Pra quem não sabe, foi uma renovação da série, a Capcom deu uma renovada no Mega Man, agora você tinha muito mais, não é tão difícil como a outra série, né, em números apenas, Mega Man X era difícil, só que não era tão difícil, tipo, o que eu mais achei legal também do Mega Man é essa coisa de você absorver os poderes de cada chefe que você derrotava, e também em algumas fases você poderia pegar a armadura pro Mega Man, por exemplo, tipo, em algumas fases você pegava a bota e o Mega Man poderia dar um dash, como tem em Castlevania, que o personagem, ele dá aquela voada pra frente, assim, ele vai bem rápido pra frente e tudo mais. E também as músicas de Mega Man, assim... Com a bota? É, a bota do Mega Man, se você fazer isso. As músicas de Mega Man, que também são... Então, mas a bota liberava o dash aéreo, né? É, que isso é em fase do porque gelo... Porque o dash normal é... Mas a série clássica tinha isso também, não tinha? Não, a série clássica não tinha dash. Não tô falando dash, mas tinha só de pegar a armadura poderes. E tal. Não tinha sim. Também. Tinha armadura que tu chamava o cachorrinho e tal. Não, tinha o Rush, que era o cachorrinho dele. Você chamava ela pra ele pular em algum não alcançava normalmente. Aí você chamava ele, era como qualquer outro tipo tiro que tinha, ele ativava. Começou assim, né? Ele começou. A armadura mudava de flor. Ele começou como um cachorrinho que fazia pular, mas depois virou putaria, já virou jato, submarino. É, isso mesmo. Rush era um Transformer. Bombril, né? Oh, mas assim, o que também que eu acho destaque de Mega Man é que algumas fases, por exemplo, a fase do Storm Eagle, a música tema, assim, eu já vi versão na guitarra, é assim, acho bem legal, cara. Música de Mega Man X, assim, a série, rapaz, é muito boa. Você falou um bagulho da hora aí, negócio de versão em guitarra. No YouTube tem versão em guitarra pra quase todas as músicas de todos os Mega Mans, cara. Versão vale a pena dar uma olhadinha. E tudo mais. Pois é, bem bacana. Não, uma versão que eu acho boa das músicas de Mega Man são aquelas versões com letra, essa música era fada. Não, letra já é farofada. Demais. Depois que eu vi a música do Mario com letra, eu já achei horrível, né, cara? Agora vamos pra beleza, então agora Mega Man X2. Vamos lá, Mega Man X2, que pra mim é um dos jogos mais fodas de todos os tempos. Ele vem na continuação da história do Mega Man X, que um personagem novo que a gente vê aí, que seria o substituto do Proto Man, né, como companheiro do Mega Man, que é o Zero. Ele morre no Mega Man X no final. Spoiler. E no Mega Man X... o Zero no Mega Man X2 você tem que procurar as peças dele pra reconstruir ele. Tá, e tipo, ele não tem peças, como ele vai procurar outras peças? É igual o Lego, você sempre pode comprar mais um. Tipo, ele tá num corpo provisório, assim. Cara, eu não me lembro, já faz muitos anos que eu joguei, mas eu sei que você pode procurar pelo Zero e ele é reconstruído pelo Dr. Luz, que já tem 5 mil anos de idade. Ele é renovado aquela série. É, o Dr. Luz morre, né? O Dr. Luz é o imortal, ele é o Vandal Savage. Cara, ele é... Então, assim, eu acho que a jogabilidade do Mega Man X2 é muito melhor que a do primeiro. É, os gráficos são melhores. Você vê que o Mega Man, conforme você vai adquirindo novas peças de armadura, ele vai ficando muito mais power, assim, do que a primeira versão. Você realmente se torna, você faz jus ao nome Mega Man, assim, sabe? Aham. Acho que o Mega Man X2 ele consegue ser até melhor que o próprio terceiro. Acho que ele é muito mais rico em diversidades e fases, em personagens, até em detalhes gráficos e tal. Acho que dos três que saíram pra Super Nintendo aí, o X2 é o melhor de todos. Um detalhe, cara, que eu tinha falado do Mega Man é que, na verdade, no 1 ele não poderia dar o dash. Ele dava o dash depois da bota mesmo. O air dash foi adicionado só no X2. Isso, é verdade. Bom detalhe esse. Aquele isso sem falar que pulos, no X2 tinha um punch. É aquele que você dava dois pulos e uma corrida no ar, não é? Calma aí. É, ele dava dois pulos no ar, é isso mesmo. Pô, tipo, e hoje em dia que tem um jogo sem dois pulos, né? Ah, hoje todos, né, cara? É, virou mania, né? Você sente um lesado se não der dois pulos no jogo. Pior que é. Um negócio legal também, que veio da... Não só do Mega Man X2, mas veio de toda a série X em geral, como você podia ir avançando tecnicamente seu personagem. Você ia pegando os hearts, que ia aumentando sua vida, né? Eram 8 hearts, tinha um em cada fase dos chefes. Aí tinha as 4 partes da armadura que estavam espalhadas, tem que pesquisar onde elas estão. E tem também o... Porra, tinha mais alguma coisa? Tá, tem os Z-Tanks, né? Que servem de apoio pra sua vida se você estiver morrendo. E os Z-Tanks, eles são diferentes da versão normal do Mega Man, né? Do 1 ao 9. Que nesses Mega Man você pega o E-Tank e ele preenche sua vida inteira. Na série X não é assim. Você coleta os tanques, mas eles estão vazios. Aí você tem que ir coletando aqueles itens que dão vida, assim, com a sua vida cheia pra ele jogar pontos pra dentro do tanque. É. Ah, sei qual é. Então, qual que é o próximo jogo? Sou eu agora. É, você. E aí, quem que vai? Que a gente... Então, como é minha vez agora, vamos falar do Donkey Kong Country 2, Diddy Kong Quest. Ah, isso eu joguei. Era ótimo esse jogo, cara. Muito bom, realmente. Eu acho que foi um dos jogos que mais marcou no Super Nintendo, cara. Tanto que quando eu catei meu Game Boy Advance, eu precisei pegar esse jogo de qualquer jeito pra jogar ele de novo. Pô, eu joguei esse jogo nessas férias, cara. Cara, é muito bom esse jogo. Todas as fases dele, desde a fase que você vai... Né, na parte de água, que você tem o peixe, a parte de terra, que você pega o rinoceronte, não a parte é esse que tem que começa no navio, assim? É, começa no navio, que você pega a cobra na segunda fase, se não me engano. Na primeira fase pega você tem o rinoceronte lá, na primeira fase já. É, e na segunda você pega a cobra, que ela vai pulando e tal. Aí você tem também o papagaio que atira aqueles cocos lá. Era, eu acho que é um dos melhores jogos, cara, do Super Nintendo mesmo. Realmente, no... É difícil até achar alguém assim que fale, ah, eu não gostei de Donkey Kong Country 2, cara. Do 3 ainda até tem um pessoal assim que não achou muito legal, o 1 era o início dele, mas o 2 eu acho que foi um dos principais da série. E tanto, cara, que... E, fora que não tem o que falar, né, ele foi desenvolvido pela Rare, né, não sei pronunciar. Ninguém sabe falar isso. Que marca... Até hoje, né, cara? Era uma grande empresa de desenvolvimento, né? E junto com a Nintendo, né? Então, foi um dos jogos que marcou época, né? E fora que tinha aquele... Que quebra a regra dos 15 anos, né? É, quebra. E fora que... ele era muito legal, né, cara? A parte de equipe também que tinha dos Kongs, né? Que você ajudava um ou outro e tal, pular. Isso daí você não encontrava muito em jogo da época, né? E um subir no outro pra... Pular, alguns... cara, pular, tu encontra muito bom jogando. Não, é. Assim, subir um no outro pra alcançar algum barril, essa cooperação que tinha, às vezes, você não encontrava tanto, né? E, fora isso, ele não tinha uma outra coisa diferente, que era aquela mesma coisa, né? Pegar moedinha e tal, e só que tinha os minigames na época também. Não, o pior era a história de Donkey Kong, né? Eu ia falar isso, né? Não, conta a história aí, Victor. A história de Donkey Kong é assim, ó. Você e sua família de macacos são felizes, não sei o quê, na sua floresta e tudo mais. Até que... Um bando de crocodilos piratas decidem roubar as bananas da onde os macacos moram pra comer, tipo. Por quê? Ninguém sabe. Não, por que crocodilos comem bananas? As bananas não estão na floresta, cara. Qual o problema de tu comer banana? Não, eles roubam as bananas. Roubam pra eles e tudo mais, né? Porra, e aí, que um macaco roubaria uma banana? Crocodilo roubaria uma banana do macaco. Ô Vitor, pelo amor de Deus, cara, para de contar a história disso aí, que você vai acabar com o jogo pra mim, velho. Eu tô quase odiando o jogo já. Não, né? O melhor, que quando você chegava no final de uma fase, aí tinha aquele tipo, como seria um bônus, você pulava em cima numa plataforma e você podia pegar ou a moeda, ou uma vida, ou um cacho de banana. Aí quando você fazia isso, com a Dixie, no caso, que era menininha, ela tocava um solo de guitarra com cabelo. E o Diddy Kong colocava um rádio no ombro, colocava um óculos e começava a dançar, cara. Pô, a menininha, ela voava com o cabelo, não voava, assim, ela tirava. Voava, cara. Você segurava o botão de bater lá, ele pegava e ficava rodopiando. Era bem legal. E nada como dar uma estrelinha num crocodilo pra ele ser finalizado, né, cara? ou pular em cima, né? Ah, eu também, mas só que a estrelinha era mais... Não, a estrelinha já era inovação, já. Que você dava estrelinha e conseguia pegar várias uma vez, assim, sabe? Com o Diddy Kong, você ia dando umas estrelinhas, assim, e matando... Não sei se já chegaram a ver alguns vídeos do YouTube, cara, que é, tipo, o pessoal quebrando recorde de tempo no Donkey Kong Country e tal, que o cara sai correndo e dando estrelinha, termina a fase em um minuto, é um negócio bem absurdo, assim. Outra coisa também que marcou bastante esse jogo, cara, era aquelas fases que tinham no parque, você ia naquele carrinho de... aquelas minas de ouro lá, essas coisas. E assim, que pulando. Não lembro disso, sabe? Nenhum dos dois lembra, cara. Pô, joga de novo. Então, é bem assim, legal essas fases. Depois de finalizado o assunto Donkey Kong Country 2, vamos para o próximo, que é o próximo da lista. Sou eu, né? Sunset Riders. Nada como com um cara com sobretudo rosa e uma 12, né, cara? Uma espingarda. Pô, o melhor personagem que tinha, cara. É o Cormano. Ele usava rosa, que era o mais macho de todos os personagens, cara. Porra, cara, aquilo não é um sobretudo, é um manto. É. Pô, nego brigava pra escolher o Cormano. O que ele usa na cabeça também não sombreiro. É um chapéu, é um sombreiro. É, sombreiro. A menina, Leite. Sombreiro. Ai, muchacho. Pô, cara, eu lembro que o Cormano era uma disputa foda pra pegar, então eu ficava pensando pro lado quem era mais rápido e o Cormano. Porque, era mais foda do Billy, o outro e o cara que parece um elfo. A versão pra Super Nintendo é legal porque tem personagens. Eram quatro, né? Dois pistoleiros e dois com rifles, né? É, no Mega Drive só tinha dois. Mas o Sunset Riders, a primeira versão foi pra arcade, né, cara? Isso. Sim, tinha uma versão de arcade que eu joguei 10 segundos e morri. Nossa, eu lembro, eu jogava em arcade esse daí. Era muito bom também. Eu joguei no arcade num parque aquático, mano. Nossa. No parque aquático pra jogar arcade, cara. Pra você ver a interação que o Kajima tem com as pessoas. Então, ninguém ia falar sobre o Sunset Riders. Sunset comentários, né? Não era fazer uma lista. Eu não sabia que tinha que comentar os jogos aí. Não, é legal que você poderia ir evoluindo o seu tiro, né? Tipo, você ia pegando alguns itens ao longo da fase. Isso, e tinha estrelinhas lá, né? É. Aí você... Estrela de prata, tu ficava com a bala verde dupla, depois coloca a rosa e depois a rosa dupla. Ia deixando o seu tiro mais forte. O pior é que a bala rosa era uma coisa bem... Ah, mas... Era legal ter o bala rosa. Ele destruía... Tinha uns bois que passavam assim, tu tinha que ficar correndo nesse dedo, então. É. Aí você... Era na primeira fase. E melhor era o primeiro chefão, né, cara? It's a job, hey. O primeiro chefão, mano. Ah, que ele jogava uns barris em você, assim... O último chefe também é bem gay, cara. O último chefe que é lá na mansão, né? Aí ele usa uma rosa na boca, tá com uma rosa, assim, que ele é bem... Também ele é mó fácil, esse chefe. Ah, é. Eu gostava daqueles chefões que eram gêmeos, sabe? Que eles ficavam assim, jogavam bombas. Tinha também algumas fases que você ia a cavalo, né? Ficava com as dançarinas lá na caverna. Assim, a primeira fase foi de... Na segunda fase foi de cavalo no começo. Você seguia um trem com cavalo e tudo mais, era... Realmente, Sunset Riders era um bom jogo, assim, pra... Ao estilo beat'em up. O terceiro chefão, ele era de cavalo. E era muito massa que tu matava ele e ele ficava no cavalo, pra ver o cavalo sair andando com o cara morto em cima. Assim, é, né? Agora, próximo jogo, pra não se prolongar mais. Meu próximo jogo é o... Acho que a gente pode dizer que é um dos melhores RPGs de todos os tempos. Ou pelo menos é o melhor de Super Nintendo, com certeza. Que é o Chrono Trigger. Ele... O famoso Chrono Trigger. Ah, tô olhando a língua. Não, cara, é Chrono Trigger. É Trigger, gatilho em inglês, cara. É, tipo, todo mundo conhecia, todo mundo falava Trigger. Não é trigo, né? É, todo mundo falava Trigger, mas é Trigger. É, Trigger é Trigger, né, cara, em português. É o Chrono Trigger. Esse jogo, ele foi feito por um Dream Team de criadores, né, pessoal do Final Fantasy, do Dragon Ball e tal. Eles colocaram vários elementos diferentes Não só de games, mas de história em geral. Tem muito a ver com o passado da humanidade, coisas místicas. A história é muito bem feita. O jogo tem 13 finais diferentes, dependendo do seu desempenho no game, dos lugares que você faz até chegar no chefão final. E, cara, é diversão garantida, com certeza, é muito bom. Eu tive paciência pra descobrir os 13 finais do jogo, é do caralho. Então tá mais que recomendado aí pra todo mundo. Pô, cara, tu jogou 13 vezes o jogo. Você vê que coisa. E também agora na versão... Tinha meia dúzia de cartuchos. Não tinha internet, né, cara? Na verdade, eu usei um manual que eu peguei na internet pra jogar. O jogo ganhou um 14º final. Ah, é mesmo? Ah, se fudeu, Felipe. Não sabe tudo, né? Não, eu não peguei a versão pra DS ainda. A versão pra DS ganhou, além de uma dungeon nova, ela ganhou um final novo. Que eu me E possivelmente esse final acontece quando tu passa na dungeon. Bacana, bacana. Eu sei que tem uma versão 3D pra sair, né? Eu já saí, não sei. Não foi embargada, cara. Ah, é? Foi, era chamar Chrono Resurrection lá. Aí, só que a Square Enix não gostou porque era feito por fã. Porra, que mancada, cara. Mas... Você que é fã, chegou a jogar o Chrono Cross também? Ah, Chrono Cross. Não joguei Chrono Cross, porque é de PlayStation e eu quero que se exploda. Caralho. Fanboy da Nintendo é foda, né? Tô brincando, eu não joguei porque não deu oportunidade mesmo, cara. Eu joguei muito pouco PlayStation. O Chrono Cross chegou a ganhar nota 10, cara. É, mas ele não tinha tanto a ver assim com a história, né? Ele passava bem depois, né? Eu já vi gente jogando. O Chrono Trigger pareceu legal. Eu sei que acho que o único personagem que repetia nos dois era o sapo, né? O sapo, sei qual é. Só que no Chrono Cross ele já tava na forma humana dele, não era sapo. O sapo é humano. Né? Tipo o Thor, quando virou sapo nos anos 90. Ai, cara, que horrível. Ô, cara, eu tenho um trauma de Chrono Cross. Na verdade, o sapo é o Frog, né? Que ele na verdade, ele tinha sido... transformado pelo Magus, ó. Isso, é isso mesmo. Magus transformou ele num sapo. Aliás, o Magus é um dos melhores personagens do jogo, né, cara? Muito bom jogar com ele no Chrono Trigger. Que é Magus, mas na verdade tem um outro nome lá, tal. Não me lembro. Não me lembro. Eu tenho um trauma desse Chrono Cross, é que, tipo, o meu CD era o... Eu ganhei o jogo original em japonês, né? Só que aí, eu, sei lá, tipo, demorei 2 anos... sei lá quanto tempo, pra descobrir como sair da vila por causa que era japonês, cara. Tipo, achava o jogo muito foda, eu pirava naquela CG da praia e tudo mais. Só que eu não conseguia sair da praia porque tava em tudo japonês e me dava uma raiva aquilo, cara. E aí eu fui pro Chrono Trigger mesmo, cara, e o CD é original. Eu, porra, que ódio, cara, que ódio que eu tenho desse jogo de vez em quando. Saber que perdi tanto tempo, sendo que eu podia ter visto na internet um tutorial. Mas hoje eu ainda vejo se eu termino esse jogo, cara. Parabéns pela sua história, muito interessante. Que mancada. Ó, cara, aqui não foi você. Show, né? Eu também eu tinha uma de Indiana Jones. Não, cara, fazendo isso comigo todo dia. Eu ia colocar Indiana Jones aqui na minha lista, engano, só que eu tenho uma história muito triste por causa de Indiana Jones. Eu falei, não vou lembrar, eu choro e tudo mais. Conta aí, vamos botar a musiquinha de Lone Ally Man no fundo. É, pera aí, Indiana Jones? O jogo de Indiana Jones pro Super Nintendo. Nossa, eu não lembro do Indiana Jones pro Super Nintendo, cara. Pô, tinha, cara. Claro que tinha. Eu vou baixar. Tinha uns morceguinhos lá que você matava com o chicotinho lá. Nossa, eu vou baixar agora também pra jogar. Mas, assim, eu sou fanboy do Indiana Jones, cara. Será que é do Indiana Jones ou do Harrison Ford, hein? Comprei os DVDs do filme, cara. Indiana Jones é do caralho. É, se amarra no Indy. Se amarra no Indy mesmo. Vocês entendam como quiserem. Venham. Bom, né? Alguém vai querer saber a história? A gente pode pular pra essa pergunta, né? Vai, pula logo. Não, conta aí, gente. Tem que colocar ela no final do podcast. Bom, fazer as pessoas chorarem. Assim, né? Eu tinha essa fita do Indiana Jones, eu tinha um amor muito grande por ela. Podcast, foi engraçado. E tipo, ela não tinha nem a capinha lá, né, do desenho. Aí eu coloquei com papel e durex, né, Indiana Jones. E eu, tipo, 6 horas da manhã antes de ir pra escola, jogava esse jogo. E como não tinha esse negócio de save state, eu salvava o meu... Pô, isso é uma vontade de jogar à tarde, de estudar à tarde, né, cara? É, cara, eu salvava... eu salvava os códigos num papel. E eu sempre coloquei esse papel em cima na minha cama, né? Pra eu lembrar que, pô, eu chegava mó longe, eu chegava no gelo, nas fases do gelo e tudo mais, da mansão. E eu mó feliz, não sei o quê. Até que um dia eu vou lá, chego da escola e eu pergunto, ué, vou jogar o Indiana Jones, cadê meu papel? Pô, cara, minha mãe tinha jogado meu papel e o lixo passou, cara. Porra, nunca mais eu joguei Indiana Jones depois dessa. Eu perdi tudo. Ah, cara, eu imagino que pra você tenha sido uma história triste, mas eu quero rir de você. Eu também, cara. Pô, cara, eu tinha altos códigos, cara. Eu jogava de manhã, de tarde, de noite, aquela porra. Ai, porra, nunca mais. Eu quebrei a fita do Indiana Jones depois disso. Foda-se. É, eu resumo a lição de moral dessa história é você se fodeu. É. Moral da história, nunca deixe o papel em cima da cama. Tenha mais cuidado com as suas coisas. E aí, então? E aí, o próximo jogo, que é o meu, que é... O próximo é o... Não, é o meu. Não sei, cara, o jogo é teu. Tartarugas Ninja 4, Turtles in Time, que eu não gosto de falar o nome de Tartarugas Ninja em inglês, Turtles porque eu me confundo. Turtles in Time, cara. Turtles. É muito foda esse Ninja Mutante Ninja Turtles. Ele também era bem difícil, cara. E eu pirava quando essa jaruga comia a pizza e falavam Kawabanga, assim, saca? Aquele Kawabanga me... Ah, eu tô maluco, né, cara? Hã? Pizza Power Kawabanga que não tem sentido nem. Kawabanga é eu tô maluco, cara. Não se o Batman Robin. Ah, eu tô maluco. Cruz credo. Deixa eu perguntar, Turtles in Time tem alguma coisa a ver com aquele filme live action? Porque esse era o título do live action. Não, meu filho, que título do live action? Você live tá falando, action, cara. Claro que sim, o terceiro live action era Turtles in Time, que eles voltavam no passado então. Que eles viravam samurais, tá? Que a tartaruga se apaixona por uma isso, menina isso lá, mesmo. Oriental. O nome do filme era esse? É, cara, não, o filme que é, eu lembro, mas você tem certeza que o nome era esse, cara? Eu tenho quase certeza que não. É, exatamente, eu tenho quase certeza que não. Ah, tem que procurar, cara. Talvez no Brasil tenha ficado contra o nome, saca? No Brasil ficou as tartarugas em apuros. Aí e muita confusão. Com a turma do barulho. Aí passava toda tarde. Era muito Olha, tempo. Eu joguei bastante esse jogo também, dos tartarugas. Ele tem, acho que tem pra Mega Drive também, mas é bem mais fraquinho do que o Super Nintendo. Pô, o Super Nintendo é muito louco, é um jogo gigantesco. Você tem que jogar de uma vez só porque não tem password, não tem porra nenhuma esse caralho. E não salva em papel. Cara, é um jogaço. É. É um jogaço, cara. É um jogaço. Cara, você lembra aquela parte que tinha o destruidor lá, que você ficava com a tartaruga, tinha que jogar os caras na tela? Pô, tinha que jogar os caras na tela, velho. Olha que coisa insana. Pô, não era Turtles in Time o nome, era The Turtles Are Back, 3 pontinhos in Time. Ah, tá vendo só? Aí, ó. Tá não vendo era. Só? Então, Turtles in Time? Ah, cara, eu gostava bastante de tartaruga, velho. Desde a época do NES, era uns jogos bem legais, né? Que no NES teve a cópia a parte do Battletoads. É, era meio cópia do Battletoads mesmo. Não tem que falar que não era. Não, Battletoads que... é cópia deles, né, cara? É, era bem legal, cara. Ainda mais pra jogar de dois, assim. Só que eu discordo, que eu acho que o jogo era bem fácil, cara. Você pegava assim pra jogar uma tarde, você terminava facinho o jogo. Independente de ter jogado alguma vez ou não. Eu lembro do jogo era curto, vamos falar assim. Só que eu lembro que começava mais ou menos algumas coisas meio futurísticas, assim, depois ele voltava, ele entrava no portal, depois que ele lutava com o Destruidor, eu não lembro. Aí ele voltava pra uma época antiga dos dinossauros lá, não era? É, eu joguei assim. Por todos os episódios que teve na série, né? Várias vezes eles viajaram no tempo e tal, então você ia passando por cenários conhecidos do desenho, né? Pra você que não entendeu o Turtles. Eu não me lembro direito da história. In Time. É, né, tipo, pra você que não sacou o que Turtles in Time, que significa que tem a ver no jogo, né, você... Não é pra uma aula de inglês, né? Porra, Turtles in Time também? É pior do que... Tartarugas no relógio. Eu já vi gente falando que cachorro é blue, então não duvido de nada. Help. Cachorro é help. Um dia a gente chama ele pra gravar o podcast. Próximo. Sou eu? Próximo. Eu é o Maurício. É eu agora? É, tu. Então o meu próximo é Earthworm Jim, o famoso jogo da minhoca. Que entrava É, das vacas. Que ele entrava numa roupa que tinha poderes, eu não me lembro direito da história, cara. E com isso ele ganhava braços e mãos, só que ele não passava de uma minhoca, né? Então, era meio... Só que era meio viagem o jogo, né? Ele tinha um estilo especial. Peraí, cara. Uma minhoca que tem superpoder é meio viagem? É uma minhoca Lex Luthor, né, cara? Não, o pior de tudo é que a minhoca tinha superpoderes e quando ela entrava na roupa, ela ficava tudo bombada, né, cara? Tipo... Não, porra, Lex Luthor, um cara que tinha aquelas armaduras bombadas. Porra, cara, esse jogo era muito bom, eu gostava pra caralho. Mas, cara... Nossa, cara, mas era um jogo muito viciante, cara. É o mesmo efeito que o Power Ranger Azul tinha, vocês não lembram que ele era baixinho, mas só que ele quando se transformava, ele ficava grande e forte, cara. É o mesmo efeito em Nossa, cara, Power Ranger. Não, era Power Ranger Azul. Peraí. Ô, Victor, você gostou do Power Ranger Azul, cara? Fã e tal, assim? Não, não. Eu só lembrei. Você gosta de um azulão, é isso? Não, não. Cada um tem sua preferência, né? Índio. Essa é intrigante. Cada um gosta de um índio. Não, não sei, né? Mas esse era Power Ranger Azul 2, né, cara? Porque o azulão agora era irmão dele. Eu vi o filme. Meu Deus, os caras conhecem Power Ranger, velho. Então, voltando pro Earth Warming. O que vocês fazem da vida pra ver essa coisa? Não, mas vocês estão sentados minha voz, nossa, eu tenho TV aberta. Então, cara, tanto que o jogo era tão bom, cara, que deu corte pra vários videogames, né? Inclusive saiu um. Em parte remake, pro Game Boy Advance, que era da versão do primeiro Earth Warming Jeans. Chegou a sair até para o Virtual Console, pra quem conhece o Wii, né? Peraí. Então, voltando. O Earthworms Jim, cara, só que ele já usava um chip acelerador que a gente já falou anteriormente. Você poderia ver que o gráfico dele, até o próprio cenário, era muito bem feito diante dos outros jogos do Super Nintendo, né? E, só que ele já chegou a sair numa época já, digamos assim, bem avançada no Super Nintendo, né? Porque quando ele saiu em 94, o Super Nintendo já tinha, não sei dizer exatamente, mas em torno de 5 anos praticamente. Eu acredito que ele deve ter saído em 91 saiu, né? Super Famicom? Foi por aí. Saiu por aí, né? E já saiu, na verdade, o PlayStation chegou a sair em 96, em torno disso, né? Então já tava quase no finalzinho, mas a parte de gráficos dele já era muito legal, cara. Que tinha até uma parte que você corria você tinha que jogar umas vacas, não lembro o que era. Tudo é uma vaca. Uma caixa, era bem viagem o jogo. Mas era bem legal. Tinha um porco também no jogo, não tinha? Nossa, verdade, cara. Cara, ah, lembro. O jogo é um zoológico bizarro, cara. No final você descobria que era uma bizarro vaca, o jogo. Cara. Tipo, tudo era uma vaca no final. E você transformava numa vaca. Ah, agora eu saquei, cara. Olha só, tinha a vaca. Tinha a minhoca. A minhoca se alimenta do que tá na terra. A vaca caga na terra. O cocô deu superpoder pra ele. Não, cara, o jogo é dentro da barriga da vaca, velho. Então, mais ou menos isso. Peraí, você é uma minhoca ou uma vaca? Não, é uma minhoca. Não, você é... O personagem é uma minhoca. Você é um idiota. Mas não é uma minhoca que vira uma vaca? Cala a boca, Cajinho. Não, é que no final do jogo, como quase tudo do jogo tem vaca, aí eles pegam o Earthworm Jim no final e jogam com... Ele pega e se transforma numa vaca. Tipo assim, meio que zoeira, entendeu? Ele vira uma super vaca, é isso? Não, vira uma vaca normal. Super vaca. Super vaca ia ser bom, cara. Então vamos pro próximo jogo? Marvel? Ah, vamos. Sou eu? Não, é o... Não, é o Pelézinho. Isso. É o Marvel. É o Pelé. Marvel Super Heroes War of the Gens. Foi um jogo estilo beat'em up, né? Podia selecionar entre o Hulk, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha e o Capitão. E o Wolverine. O Wolverine também. Pô, esqueci do Wolverine, cara. Pera aí, mas... Biremar. É, o Wolverine não, é o mais whatever de todos. É verdade, a gente já chegou nessa conclusão que o Wolverine é o personagem mais genérico que existe, então não importa. Claro que era Biremar, cara. Tu ia andando, vinha personagens, tu batia neles, eles morriam, tu continuava. Não, Biremar. Não pode ser considerado 100% Biremar, cara. Eu não sei se tem um modo muito... Ah, era o quê? Era jogo de luta. É jogo de luta. Porra. Era um RPG. Como funcionava o modo multiplayer? Era um jogo de futebol. Não tinha multiplayer naquela coisa, cara. Então, não é um beat'em up. Jogava não, sozinho, porque... cara. Não tinha multiplayer. Cara, a visão era lateral. Não tinha multiplayer, não, cara. A visão do jogo era lateral, cara. Pra mim, essa visão... E daí? Cara, isso não é um beat'em up, eu tô ainda... Eu não assisto nisso. Então tu não gosta só de Mario. Não, peraí. Nós estamos entrando numa discussão técnica nonsense de um rapaz que está alegando que o jogo não é beat'em up porque ele é visto de lado, é isso? Isso. É, que então, ele... É o, na verdade, é um o Marco, o papo que é a sensação de 3D... Claro, cara. Meu querido, até God of War é um beat'em up. Meu querido apresentador desse podcast, Vitor, me diga, o que é um jogo beat'em up para você? É, por exemplo... Ferrou agora, hein? Não, é, cara, é tipo Final Fight, assim, você não tem uma visão de... Não quero exemplo de jogo, ele quer a descrição de jogo. Entendendo o seu ponto de vista, quer dizer que no Final Fight o cara podia andar pra cima e pra baixo. Pô, Tiger Lucas nem no Marvel ele anda reto, é isso? É, cara, isso pra mim é que na verdade o. Na verdade, o Marvel seria um scrolling beat'em up, né? Explica pra mim. Isso mesmo. Scrolling beat'em up. Qual é a diferença? Qual é a diferença se o intuito é você bater até chegar no fim? Mas, cara, então você ia falar que Castlevania é um beat'em up. Porque o seu rumo é bater. É, cara. Olha só, beat'em up está aqui na Wikipedia. Beat'em up pode ser considerado scrolling fight games, ou seja, jogos de Marvel. Fighting action games, scrolling beat'em ups e brawlers, que eu não faço nem ideia. Tá bom, parei, eu não então, cala sua boca e... Manu. Iha! Porra, cara, brawlers é o Super Smash. Não sei. Piadinha meio nintendista. É, sabe? Eu peguei a piadinha dele. É tipo, o último. Por exemplo, jogo... Beautiful Joe é um beat'em up. Aí sim. Agora é o próximo. Tá, um dos melhores beat'em up é o Heaven's Word. Você não falou nada do jogo, cara. Pô, eu falei que era beat'em up, que tu dava os personagens lá, e vocês ficaram discutindo sobre beat'em up e pegaram meu tempo todo. E o que o Hulk tinha. Aqui no Brasil saiu com o nome de Desafio Infinito, em que Adam Warlock salva os melhores heróis da Terra para retirar as joias de poder do Thanos. Wikipedia? Não é Wikipedia, eu tenho a minissérie ali na minha cabeça, o idiota. Eu tô com a Wikipedia aberta e são exatamente as mesmas palavras, cara. Ah, e daí, cara? Eu sei, eu tenho uma boa memória, eu li. Uhum. E mas... então, você, nesse jogo, você tem que bater nos seus inimigos até chegar na porra do Thanos e pegar as joias pra você. Isso aí. Na verdade, cara, vou falar a verdade sobre esse jogo. Eu achava um lixo. O jogo é muito bobinho, nossa. Achava péssimo, cara. Eu fico admirado que uma pessoa coloque esse jogo na lista de melhores jogos pra Nintendo. O pior é que eu também fico admirado, cara. Eu odiava esse jogo. Vocês não escutam... Eu não joguei muito jogo Super Nintendo, cara. Tem que botar uma coisa aqui. E já afirmou em nosso podcast que ele dá o cu. Pô, eu não falei isso, não. E também temos uma gravação que tava em conversa, mas... que ele falou que deu com os caras. De outro podcast. Pô, que é? Pô, mas beat'em up, cara, joga em Heaven's World. Lá tem vem. Muita gente que não conhece, cara. Não, joga em Golden Axe, cara. O melhor exemplo de beat'em up que tem. Então, o próximo jogo... é o nosso Illusion of Gaia. Uma explicação. É a minha vez? Não, peraí, antes de você falar do jogo, uma explicação. O Kojima, assim, ele foi pro orfanato, ele estava vivendo de um mundo de drogas, e no meio da edição, veio quatro pessoas pra buscar ele, porque ele sofre de sérios problemas mentais e não pode morar sozinho. Ele acabou tendo que sair da gravação. Também os jogos que ele ia falar. Mas não tem como a gente continuar sem ele. Ele ia falar do... Não, peraí, vamos falar os jogos. É. Sonic 4. Sonic Version. Não, peraí. Generic Version of the Sonic Gonzalez Game. Cara, quem que gostaria, com tanto jogo bom no Super Nintendo que a gente vai falar pra vocês, quem que acharia um jogo ótimo? Sonic 4 que Generic Version of the Speed Gonzalez Game. Impossível. Não é uma pessoa normal, cara. É foda, cara. E pra finalizar, Top Gear. Só que todo mundo sabe que Top Gear, o 1, não é a melhor versão. Qualquer um que tenha jogado Super Nintendo na vida conhece todos os Top Gear, não conhece? Claro, porra. E qual que é a melhor versão do Top Gear? Eu diria que é o Top Gear 3000, cara. Claro, Top Gear 3000. É fácil de responder. Mas não, nosso amigo Matheus Kojima conseguiu definir o Top Gear 1 como o melhor. Ou seja, a gente viu que ele não conhece praticamente nada de Super Nintendo. Não, porque mas... Dragon Ball Z, Marvel Super Heroes, Sonic 4 e Top Gear como melhores games, não, pode considerar, velho. É, mas a gente tem que dar uma de chorar, cara. Agora que ele voltou pra Febem, ele quer ser uma criança melhor, ele quer sair dessa vida, e quem sabe, de uma próxima vez, do outra parte, ele volta, mas com uma consciência melhor, tudo mais. Vamos fazer uma colaboração para a Fundação Casa. Colaborem com a ajuda do nosso amigo. Fundação Casa, cara. É, colaborem com cobertores, qualquer objeto, qualquer coisa assim. Colabora. É verdade. Precisa colaborar com cobertores, porque o Kajima tá naquela parte da enchente que teve em Santa Catarina. Então vamos lá pro próximo jogo, Illusion of Gaia. Illusion of Gaia, que é mais um dos grandes RPGs do Super Nintendo. Ele vem aí de uma... praticamente de uma trilogia, né? Que era formado... Soul Blazer. Soul Blade, será que era isso? Soul Blazer. Isso. Ah, meu... Oh. Calma, eu... Vocês estão fazendo um piador. Deixa eu falar, seus fanfarrões. Fale, Felipe. Cara, então, o Illusion of Gaia, ele vem dessa trilogia que começa com o Soul Blazer, né? Isso? Isso. Ele segue pro Illusion of Gaia e termina no Terra Enigma. E esse jogo, o Illusion of Gaia, eu considero o melhor desses três. Ele é um RPG um pouco diferente do que a gente vê aí de tipo Chrono Trigger e tal, que você... Você entra numa batalha para enfrentar os inimigos. No Illusion of Gaia não, você mata os inimigos ali no próprio cenário mesmo, igual no Zelda, por exemplo. Ou tipo Alundra. Isso, aí, ó, tá vendo? Só que Alundra é mais underground. E eu gosto bastante eu gosto bastante da história. Ele alterna entre dois personagens, pode jogar com os dois em determinados momentos do jogo. E, bom, a história é muito boa. Envolve, assim como o Chrono Trigger, envolve também conhecimentos antigos da humanidade, mas parte para um lado mais arqueológico, com os maias e tal. É bem bacana. E para quem, só um detalhe, cara, o Illusion of Gaia é da Enix. Que foi fundida após um tempo com a Square, então formou a nossa famosa Square Enix. Só que na época era simplesmente Enix ainda, né? Na época eram duas concorrentes safadas. Eram duas concorrentes safadas. Mas hoje é Square Enix, que é uma ótima empresa no ramo de RPGs. Eu não joguei esse Illusion of Gaia. Eu não joguei. Então eu vou pro meu próximo. Não, pra falar a verdade pra você, cara, Illusion of Gaia, eu cheguei a ver uma vez, cara, mas nunca joguei também. Olha esses caras, velho. Você vê, o cara quer ter um podcast de games sem jogar as paradas, né? É uma safadeza. Eu só quero saber, de uma coisa: isso aqui será semanal? Quem sabe? De preferência. Ah, então tá bom. Então, agora eu vou pro meu próximo jogo, que ele em si, assim, se você jogar ele, pegue o carro aspirador lá, aquele carro que desliza, que ele é o que corre mais rápido. Ele é o melhor, cara, desculpe. É Rock'n'Roll Racing, que tinha uma trilha sonora. O que mais se destaca no jogo é a trilha sonora, que ele tinha Black Sabbath, Deep Purple, tinha, assim, muito foda também. E ele também tinha aquele gênero de... Paranoid de Black Sabbath. Era Paranoid e Highway Star do Deep Purple. Born to be Wild do Steppenwolf. Isso. E 2 Minutes to Midnight do Iron Maiden. Então você já sabe que o jogo é foda, né, cara? A trilha sonora, ele é foda. Não, só essa trilha sonora já acaba com qualquer jogo de hoje em dia, né, cara? Só não é melhor que Guitar Hero, né? O pior, cara, é que os Guitar Hero tem tanto lixo no meio do... tem, isso é verdade. Oi, cara, eu lembrei de falar Guitar Hero, aquele Guitar Hero Kurt Cobain, que em vez da guitarra veio uma arma, cara. Que escroto, cara. Depois você coloca a foto no post do Guitar Hero, aí tem um Kurt Cobain e uma arma de lá. Meu Deus, cara. E o jogo nem se focava em... Cara, que merda. E o jogo nem se foca tanto em, tipo, correr assim, você se foca mais em destruir o carro do inimigo mesmo. E você pode tacar umas bombas no carro do seu inimigo. E ao longo do jogo também você vai ganhando dinheiro através das corridas. Ou um racha meio estelar, assim, espacial. E você vai melhorando o carro, colocando motor novo, deixando ele mais foda e tudo mais, sabe? Mas o que realmente se salva como no as jogo... Como as pessoas eram criativas, né, cara? É um racha interestelar com rock and roll de trilha sonora. É fantástico. Né? O que você precisa mais? Não, o pior, cara, é que... Não sei se vocês se lembram, ou se vocês chegaram a ler ultimamente, vai sair um jogo que é um cara que parece meio metaleiro. Do Jack Black. Que ele... Brutal Legends. Brutal Legends, cara. Jack Black, cara. Meu, aquele jogo foi um dos mais viagem, estilo Rock'n'Roll Racing, velho. É meio viagem total. Pra quem não conhece o trampo do Jack, ensina criancinhas a tocarem rock'n'roll, que é muito bom. E ele tem uma banda que, porra, cara, eu esqueci o nome da banda dele, Tenacious. É uma dupla aí com um cara. Tenacious D. Isso, Tenacious D. Eles fazem umas paradas muito loucas no violão. Já até participaram do desenho do Space Ghost, que o Kajima lembra do desenho. E eles têm tem um inclusive filme. Um filme na Tenacious D. Tem um filme também que é excelente, cara. É, não, e tinha um desenho dele que passava na MTV. O foda é a batalha contra o Beelzebub no final, velho. Não, cara, o foda é o Dio saindo do... Can you hear me, my nossa, so... I ask for a guidance. Eu já fui no show do Dio lá em São Paulo em 2006, cara. O Dio, ele tem 1,40m de altura. Mas ele canta pra caralho. O Dio parece ser grandão, cara. Canta pra caralho, velho. Rock and roll shield. Foi um puta show, mano. O Kajima dando uma palhinha. Na música do Dio. Aliás, vocês que estão presentes aqui, vocês gostam de um rock and roll? Pô, é, eu gosto. MP4 é só do heavy ao power. Ao samba rock, viking, né? E folk. Samba rock. Nada como o Catinguele pra alegrar o seu dia. Não, na verdade, a melhor banda do mundo é chiclete com banana, né, cara? Nossa, que velho. Só chicleteiro. Ele não monta. Com não, sucessos. Chega. Os sucessos, ele não monta na lambreta. Aquilo que o Victor falou, né? O cara tem coragem pra se denominar chiclete. Não, não, é foda. Peraí, é o foda, cara é já foda. Tem a coragem de gostar de chiclete com banana. E ainda o cara fala que é chicleteiro. Puta que pariu. Ai, ai. Pior que é a música da manivela deles, né, cara? Acho que nem é deles. Então, qual que é o nosso próximo jogo? É minha vez, né? Não, sua vez foi pulada. É, você vai escutar depois que a gente falou de você. Próximo jogo é o Final Fight 3, do Maurício. Final Fight 3. Boa. Quem nunca jogou nenhum Final Fight na vida do Super Nintendo se mata. Eu nunca joguei. Realmente. Você acha meia hora. Só podia. Só poderia ser, né? Caramba. Final Fight é da Capcom, como todo mundo conhece. Na versão 3, já saíram dois personagens adicionais, que seriam o Jin e a... Como que se chama? Guy? Missy. Não, o Guy... O Guy já é do primeiro. O Guy já é desde o primeiro. Radar? Não, Radar. Final Fight 3, digamos que lembra bastante o Street Fighter. Até porque são da Capcom, né? E a Capcom faz muito produto genérico. Tanto que ela reaproveita o Guy nos seus jogos de Street Fighter. Falta de criatividade, claro. Que é isso? Então... O cara tá maluco, velho. A Capcom reaproveita alguns personagens e ela ainda faz jogos difíceis, cara. Eu já chorei jogando Super Nossa, Golden Ghosts. Verdade, cara. A Capcom é uma empresa pra reaproveitar personagem. Ela pega o personagem e ataca em qualquer outro jogo. Não, mas é verdade. Não tô falando nenhuma mentira, isso que é o pior, cara. Mas não que os jogos dela sejam ruins, são bons, claro. Mas com no Final Fight, a gente jogava com os veteranos Guy e Hangar e com a Lucia e o Jin. Só que no Final Fight Guy, ou no Final Fight 3. Caralho, tem que ler essa daqui, hein? O que você tá falando aí? Mas... veio antes do Guy. Ô Kajima, você está atrapalhando. Desculpa, já pedi desculpa. Que veio antes do Guy, cara, você já tinha a opção de especiais, certo? Concorda comigo? Como é que é? Eu não peguei esse raciocínio. Ah. Que no Final Fight 3 a gente tem a opção de especiais. Ah, sim, exatamente. Né? Fora que houve uma melhora significativa na parte de imagem e tudo, e da própria inteligência dos personagens. E o jogo tinha. Ah, de tudo mais, né, cara? O mais legal era você tinha mais inimigo, cara. Também. Aí começava assim, mas, você bate. Pode continuar. Continue seu raciocínio. Não pode continuar. Em Biramar, não, mas era mais isso mesmo. Olha, nenhum beat'em-up que se preze. Ah, mas eu acho que o Final Fight 3 é muito superior aos outros dois, cara. Eu acho que é com certeza o melhor da série, meu. Ah, cara, eu acredito que o Final Fight 3 seria o melhor da série mesmo. Até o Guy é legal, Final Fight Guy. Só que o problema é que tem a falta de personagem, né, cara? Só sim, jogar com sim. com o Guy e com o outro lá, que eu não me lembro o nome também, acabou fazendo perder um pouco o brilho do era Final o Guy, Fight, né? Era o Guy e o Cody. O Cody também foi pro, né? Street Fighter. Que também foi pro Street Fighter, pela falta de criatividade da Capcom. Então, sem falar da falta de criatividade da Capcom, quem anda acompanhando as notícias do Street Fighter 4, cara, que personagens são aqueles? Um lutador, nada a ver, a Viper. Ah, é verdade, cara. O jogo aparentemente é muito bonito, mas esses personagens novos são muito genéricos, cara. Não, acho que não, eu joguei ontem e hoje esse jogo, cara. Eu joguei assim, né? Eu joguei, vamos dizer que eu joguei uma demo do Mini Nova, né? Olha que safadeza, velho. Mas continue como dia 20 é o lançamento do jogo. Dia 20, façam procurem alguém do Mercado Livre pelo nosso banner, clique e façam uma compra do jogo, né? E tipo, eu gostei de alguns personagens. Você vai se fuder, Kajima. É o El Fuerte, aquele lá que tem a máscara que ele parece um cara desse de luta livre mesmo, que acho que é óbvio que é inspirado. A Capcom é cheia dessa de inspirar. O El Fuerte parece o Raiden do Fatal Fury. Não. Do Fatal Fury. Ele parece o Rei Mysterio, que é um lutador de verdade. Não, cara, o El Fuerte é aquele cara lá do... Quem assistiu o desenho do Jack Chan lá? Puta merda. Aquele que tinha um... Que ele tinha o medalhão do touro, né? Que deixava ele forte. Medalhão do touro? Esse mesmo. Ah, cara. O El Fuerte é o Mickey Herc gordo. Tem o Rufus também. Mas... Tem o Abel. Tem o boneco... o boneco de massinha, que é o Seth, que agora é o chefe. Aquele boneco cinza. Tem a Viper. Então, resumindo... Resumindo, bando de genérico. Sem falar da falta de criatividade, esquecemos de dois personagens. Aquele Sodom, não sei se seria esse o nome real dele, Sodom. Que também foi reaproveitado no Street Fighter. Também era do Final Fight, cara. O Rolento. O Rolento também. Nossa, que festa, cara. Ou seja, eles pegaram quase o Final Fight inteiro, só pegaram e importaram os sprites. Pro Street Fighter e fizeram um jogo de luta. Olha que coisa criativa. Cara, mas agora... Então... Atire a primeira pedra, que quem jogou Beat'em Up não viu isso. Tem aquele seu inimigo, que é uma menina com pouca roupa. Que ela, assim, que ela é bem chata, às vezes em quando. Tem o cara gordo, que corre pra cima de você. E sempre tem uma fase meio sem noção. Tipo, uma fase num barco. Acho que... Não existe Beat'em Up que não tenha isso. Stick of the Rage. Né? Assim, tipo. Verdade, cara, tem razão. Ah, cara, tem um Beat'em Up. Ah, cara, tem um jogo que não tem uma fase nada a ver. Jogou Fighting Force? Já joguei. Fighting Force era esse da hora. Então, mas eu não lembro nenhuma fase nada a ver, cara. Tudo tipo, era a mesma história, uma seguindo a outra. Cara, não atrapalha meu raciocínio, não atrapalha minha teoria. Por favor, depois a gente deleta essa... Não, atrapalha essa teoria. Fighting Force não existiu. Pense assim. Pronto. Temos um mundo melhor. Agora, próximo jogo. Então, vamos lá. Qual será o próximo jogo? Sou eu? Isso mesmo, Super Mario All-Stars. Vamos falar do bigodudo mais famoso do mundo. Que não é o Delfim. Do Brasil. Que não é o Delfim. Pra quem conhece o multiverso, sabe de quem eu estou falando, do Bigodu. E, cara, Super Mario All-Star, a coisa mais fantástica dele foi ter reunido os quatro primeiros jogos do Super Mario no Super Nintendo, com gráficos melhorados e tal, sprites mais definidos. Porra, cara, jogar Super Mario é realmente um deleite, cara. Super Mario é do cacete, mano. E, cara, Super Mario entra ele no esquema do Donkey Kong. O Super Mario também entra no esquema do Donkey Kong, saca? Se você souber a história do jogo, não tem mais graça, saca? Você pensa assim, porra, porque o jogo... Ah, não, a história do jogo é pegar o Koopa que sequestrou a princesa, sempre. Então, né? É sempre a mesma ladainha. Mas qual é a lógica agora, do... Agora, o que é legal... Diga. Qual é a lógica do quê? Qual é a lógica de um lagarto? Cara, Mario não tem lógica. Que lógica... Fala a lógica do lagarto. A lógica do Mario é uma só. Ah, diga. A lógica do Mario é uma só. Entreter, cara. Não tem que ter nexo nenhum, cara. Tanto que a princesa é uma humana que comanda um lance de cogumelos, né, cara? A empresa é uma humana. Os pais dela são cogumelos. A empresa, a princesa humana, ela é princesa num reino de pessoas cogumelo. E os pais dela são cogumelo e ela é humana. É. E quem são os heróis do mundo do cogumelo são dois italianos bigodudos que entram pelo cano, cara. Isso, literalmente. Isso não tem sentido, cara. É uma viagem de LSD foda, foda, né, cara? Foda. Pô, mas então quer dizer que, na verdade, o rei da Princesa Peach lá é corno, cara. Porque se nasceu humano e metade cogumelo, em aspas, então quer dizer que o cogumelo foi comido por outro. É verdade, cara. Só que o chifre dele nunca vai aparecer porque o cogumelo não deixa. Mas, cara, é a mesma coisa que, tipo, sei lá, Mario também tem as suas mensagens subliminares, né, cara? Tipo, o caso de zoofilia entre... Vitor, não viaja. Tipo, Peach significa pêssego ainda, né? Essa piadinha já é velha, cara. O que que tem a ver? Essa piadinha é muito velha. Não tem mais chance. Vocês estão malucos, cara. Ah, cara, o jogo que você come uma flor e muda seu macacão e você taca fogo pelas mãozinhas e gira também não tem muita lógica, né, cara? Você pega uma estrela e fica brilhando. Como já disse, é uma viagem de LSD louca, né? Né? Mas o que eu mais gostava era o Super Mario 3, que também está no Super Mario All-Star. É o jogo mais... Isso, é o que ele pega o rabinho de tem a roupa de sapo, né? Também, raposa, né? Lá e voa. Vira sapo, vira urso. Tinha um desenho, né, baseado nesse... Todos os Super Mario tiveram desenho animado, até o Super Mario World. Ah, eu lembro do desenho muito grande. Não sei se vocês lembram do Super Mario de Game Boy, cara, que era o 2, que ele virava uma abelha. Eles até trouxeram isso pro Wii agora, né? É, que eles trouxeram isso pro Wii agora. Isso, ele pode virar uma... Ele virava um coelho também. Olha que massa, cara. Pô, Super Mario é uma viagem muito foda, mas é um adventure tão bem feito, cara, que você nem se importa com a história. Divertido é jogar, meu. Ah, não, cara, divertido é jogar. E outro, se a gente for se importar, então a gente não jogaria Tartaruga Ninja, que é um monte de tartaruga que cresceu. Verdade. A gente não jogaria não Mario. Não jogaria nada, né, cara? Você desistiria de jogar videogame, cara. A gente não jogaria Chrono Trigger, porque tem um sapo transformado. Um sapo medieval que luta de espada, cara. É. Não sei, a gente jogaria Pedro. Eu não jogaria Sonic, né, cara? Eu sou um ouriço azul que corre. Isso aí, eu não Voltando pra falar mal da Capcom mais uma vez. O Honda é um dos personagens mais rápidos do Street Fighter, cara. E ele é enorme. Ou seja, não tem nada a ver. É, cara, é tipo. Quem e o Ryu são humanos que soltam energia pela mão. Não, o melhor de tudo é que. Eu não sei se vocês lembram no desenho que passava domingo de manhã no SBT. Quem ensinou o Hadouken pra eles foi o desnutrido do Dalsim, né, cara? Dalsim não solta o Hadouken no jogo, ele solta aquela bolinha de fogo na boca. Né? É verdade, cara. O Yoga Flame. Aquela que faz a piadinha do Yoga Flame. O desenho do Street Fighter que eu gostava mais era aquele longa-metragem animado. Sim. São bonzões aquele. Que inclusive virou muito desenho nas mãos do SBT, né, cara? Eles separaram em várias partes o filme e fizeram uma série. É, isso. Esse aí era muito bom, cara. Que achou essa velha cena da Chun-Li tomando banho. Pô, tem um que eu não gostava, que era aquele que era uma versão nova, que o Ken tinha cabelo vermelho e tal, saca? Esse eu não lembro, cara. Eu tenho, sim. Que é esse? Ah, vou contar uma coisa pra vocês. É um anime, assim, que a gente faz. Tinha gente aqui, ó, presente nesta conferência, que dava pausa em Street Fighter pra ver os 4 pixels da calcinha da Chun-Li, cara. Ah, eu até sei quem é. O cara fala de outra pessoa, mas quando ele... Não, cara, o pessoal delirava com esse... Kajima, você já contou quantos... Você já contou quantos pelos você tem na sua mão? Ele lava a mão. Kajima. E agora qual é o próximo jogo, né? É o meu. É o Kamikaze, Marevinho. Não, acho que é o meu, eu não falei não, isso. Não, é o Zero. Não, é o Super Castlevania 4. que eu sou fanboy de Castlevania mesmo, não foda-se se você não gosta. E esse jogo não é, se você que jogou... Castlevania é uma merda. Era, vai tomar nem joguei Castlevania. Homem-Aranha Victor... é uma bosta, o Capitão América dá o cu do cavalo. Victor? Victor? Oi. Você é fanboy de Castlevania? Eu já sei que você vai falar com a piada do chicote, cara. Não. Eu tenho uma pergunta pra você. Diga. Você já jogou Castlevania Dawn of Sorrow do DS? Já. Você o jogo mais gay que tem. Você zerou esse jogo? Eu zerei com o chefe, que ele é gigante no final, cara. Então você... Então? Tem um chip. É. Foi isso que soou pra gente. Você me ensina a passar uma fase que eu tô em desespero. Beleza. Você queria sacanear o cara. Sabe? Não, cara, eu tô jogando esse jogo, eu tô parado, velho. Pô, procura no Google, como é que tô nada, velho. Não, velho, eu peguei um walkthrough dele, mas nossa, é muito confuso, cara. Beleza, depois a gente começa, cara. Eu vou pegar o seu MSN e vou te infernizar de perguntas. Beleza, o Super Castlevania 4, se você jogou, era PlayStation pra cima. Ele não tinha o gênero PlayStation, não tinha level, não tinha nada. Era um jogo de plataforma. Só que ao invés de você pular em cima dos monstros, você dava uma chicotada neles. Tinha algumas versões que tinham outras armas, só que essas versões foram... Algumas foram excluídas da série principal, né? E eu achava da hora, porque, tipo... Assim, era difícil pra caramba. É muito mais difícil que os jogos de PlayStation. A história se foca no Simon também. E... Cara, não sei por que eu coloquei esse jogo, mas sabe, eu sou fanboy mesmo e eu acho bom, cara. De qualquer forma. Cara, se você não sabe por que você colocou esse jogo, eu explico, pode ser? Pode ser. eu acho que o Castlevania 4 tá no mesmo nível do Príncipe da Pérsia, um jogo muito foda de plataforma de aventura. Trilha sonora também. É, ele trouxe... É, a trilha sonora é fantástica, né, cara? Aquelas músicas de época com órgão e tal... Muito foda. E eu acho que a história do Castlevania é uma história muito boa. Eu me interesso por histórias e por essas releituras de histórias de vampiros e tal. Eu acho que no quesito da história de vampiro, o Castlevania é uma das melhores mitologias que tem assim pra você acompanhar. E a jogabilidade desse game é muito boa. Ele trouxe muitas novidades assim pros adventures da época. O Simon, acho que é um dos personagens mais importantes da história, né, do Castlevania. Ele tem até um action figure dele pra quem curte colecionar. Pode crer. É uma recomendação altíssima, assim. Acho que é com certeza um dos melhores jogos pra Super Nintendo. Né, cara? E uma coisa também, um spoiler aqui. No final, cara, do Dawn of Sorrow, o Soma se torna do mal. É, você contou o final do jogo, eu quero que você morra. Não, é que depois isso é uma longa história, ele não tem só isso, cara. E vamos pro... Eu tô brincando, pode contar. Pro último jogo. Que, porra, seria o quê? Um esquilo que se mata num... Ele derruba... Porra, cara. Ele derruba navios? Esse seria o... Vamos lá. O último jogo seria Zero, The Kamikaze Squirrel. Que nada mais, nada menos é um esquilo que luta artes marciais. A viagem do... Não seria o estilo de Zero. É mais um dos jogos que vai pra aquela lista de jogos nada a ver, que são legais. O que seria o Zero, The Kamikaze Squirrel? Na verdade é um spin-off da famosa série Aero de Acrobat, que saiu o 1 e o 2 para o Super Nintendo, que ele na verdade não passa de um esquilo que taca shurikens e usa um seu nunchaku, ele pode voar pela tela, porque como ele é baseado na Aero de Acrobat e tal, eles não poderiam fazer sem voar, né, claro. Mas não passa de um jogo de plataforma, tudo. Mas só que... digamos, ele tem um gráfico muito bem feito para a época. Já tinha a fase que tem o... era um tipo de um... Digamos, um hovercraft. Ou algo parecido. Que ele ia passando pelos inimigos, tal. Era um jogo bem divertido para a época. Mas eu não tenho muito o que falar sobre ele. Um esquilo ninja que pilota um hovercraft, né? Isso que você falou aí do hovercraft... Sabe que hovercraft é um efeito... pra quando você vai cagar, né? Você faz um como se fosse um tapetinho de papel higiênico que você coloca em cima da água, a hora que você caga, o cocô cai em cima dele e ele não espirra água na sua bunda. É o efeito Hovercraft. Nossa. Que bom, né, cara? Alguns comentários podem ser poupados. Mas é basicamente isso. Cara, o Aero de Acrobat é um jeito insano. E só pelo nome você vê que é a viagem da LSD que é ele, né, cara? É um morcego maluco, cara. É. Sabe qual era o de Acrobat? Acrobat, ele veio pra cumprir leitor de PDF. Que leitor de PDF, cara? Quem convidou o Kajima? Sabe que o Aero de Acrobat, ele veio pra, digamos assim, brigar com os mascotes da época, né, cara? É mesmo? Ele veio pra, realmente pra brigar com os mascotes da época, né? Que aquela época era, era bem forte o mascote, né? É diferente de hoje, assim, que vão falar quem que é o mascote do Xbox, quem que é o mascote da Sony, ou... O mascote do Xbox, né? Que perdeu aquele... É verdade, né? Mascote de hoje é o Kratos que come seu fígado. Não, é o mascotinho cabeçudinho. O que eu não entendi é por que o Alex Kidd seria um mascote, né, cara? O cara cabeçudo, assim, com um visual estranho, ser um mascote, né, cara? É, cara, mascote não precisa ser bonito. Não, mas tem um visual decente. Não, cara, eu falo a verdade pra você, eu não sei como que Alex Kidd era jogo bom, porque eu odiava Alex Kidd. Nossa, eu odiava Alex Kidd e vou falar pra você também. Castlevania, eu joguei um ou outro. Os que eu gostava, porque tem uns Castlevania ruim, bicho, mas é ruim. Teve um Castlevania que saiu ainda do 64, que era aquele 3D. Nossa, bicho, triste. Mas, chegou a jogar o Dracula X? Ah, esse é foda. Cara, o jogo é bonito, tudo. Só que é travado pra cacete, é um joguinho desgraçado. Você não tem as mães de matar morcego. Então você não consegue jogar ele, cara. Ah, matar morcego com um chicotinho, coisinha mais gay, né? Eu lembro que eu li uma notícia logo que o PlayStation 3 saiu, que a mãe de um garoto tentou roubar um PlayStation 3 pra ele. E nisso ela colocou o PlayStation 3 na calça e tentou sair da loja. Nossa. Com a caixa. Nossa, do PlayStation 3, assim, dentro da calça, saca? É tipo, porra. Qual é, né, o tamanho da mulher que mole? Né, porra. Caralho, já vi nego ser burro, mas nem tanto. Ainda bem, né, que foi na calça, né? Pior se tivesse sido em outro lugar, né? Nossa! Ah, né, cara? Nem vamos citar umas profissionais do ramo e ia caber, né? Opa, opa! Não, mas independente de o personagem se chamar Sackboy, o que importa, cara, é que foi um jogo que recebeu maiores números de 10 de toda a história. Então, pode pegar vários sites conhecidos, como a GameSpot, e varia, independente de... Se foram várias notas 10 ou 5, que é o normal dos sites europeus, que... Ah, são cheios de frescura, né? Não sei porque que não dá 10 logo. Tem um desgraçado que vai de 1 a 7. É um... Mas é um bom jogo, cara. Não, cara, independente de tudo. 7 é o número cabalístico. Windows 7, né? Windows 7 não é o número cabalístico, é o fim do mundo. É a representação do capeta. É. Windows 7 vai vir com 666 escondido. Né? Mas se você pegar, tem aquelas teorias conspiratórias que o logo do Windows forma uma suástica ali, cara. Puta merda, depois dessa eu vou dormir. Não, deixa quieto. Pô, é uma então, bandeira. Brincadeira, eu vi também. Se vocês quiserem, eu mando um vídeo da música da Xuxa ao contrário, o meu cozinho Xuxo. Muito obrigado pra Bruna, que participou do nosso podcast sobre Resident Evil 5. E. O cara não tem nem truque de meus pra agradecer essa coisa. Ô, cara, se fizeram um podcast sobre Resident Evil 5 e não me chamaram. Peraí. Bruna, beijo no coração, Bruna. Ai, cara, deve. Então, é que, se você quiser mandar um e-mail, manda para contato@checkpointbr.com. Se você quer mandar uma crítica, crítica construtiva, mande pra mesmo link. Se você quer me xingar, quer xingar o Kajima, ou quer xingar qualquer outro membro, mande para contato@comicpod.com. Eles aceitam comentários. Mande para inferno@kgay.com. Para inferno@geekgeekher. Tá bom, né? Então mande para fit@multiversodc.com. Vai se fuder, @kajima.com. Aí, é. Então, né, acho que a gente para por aqui. Nosso top, né? Outra vez a gente continua com esse top do Super Nintendo. Mas provavelmente o podcast da semana que vem seja sobre Street Fighter ou sobre a Capcom com o Maurício defendendo. Não pode vir lá, cara, faz a graça. Vamos fazer só a Capcom e sua teoria dos jogos reaproveitáveis. É, então tá, né? Escuta também. Se você gosta vale de mais sobre o seu site para mim. Quanto tempo de vida vocês têm? Uma semana. Caraca, eu achei que vocês fossem mais velhos. Ó, o Combo Zero era velho, né? Não era, cara. O que é? Tem muita história sobre esse site. Tem esse domínio, existe um domínio.com, né? Ah, tá. Tá bom, né? Então... Alguém tem algum recado? Então, pra finalizar, só deixa eu falar mais uma vez no meu fórum. A gente não tem um domínio.com ainda, estamos crescendo. Tem em torno de... estamos quase chegando a 1000 usuários já. Tem um pessoal... Não tem .com ainda, cara. Aí o pessoal então, doar um pouquinho de dinheiro pra vocês. A gente vai começar a juntar uma graninha e tal, colocar, fazer que nem um merchan assim pra ganhar em cima do Mercado Livre, sabe? Aí vai comprar um domínio para a gente. Mas é o pspnation.forumeiros.com. Lá você encontra notícias sobre o mundo do PSP, todos os jogos, novidades, não só dele, como de outros consoles também. E tem um pessoal bem legal lá, quem quiser conhecer, participar, vai lá, entra aí, participa. Mais algum recado? PSP que jamais vai ser melhor que o DS. Mais algum recado? Aí vai de gosto, né? Acessem o meu site /podcast/blog de notícias, que é o comicpod.com. Tem o do Felipe também, que é o multiversodc.com, se não me engano. Isso, olha, o Kajima já veio meu jabaca. Então. Tá comendo. E... Sai fora! É, né? Acho que a edição acaba por aqui. E até uma próxima edição, se a gente tiver vontade de fazer semana que vem. Adeus, Sai. Adeus. É, então, sim, Mara. Então pede desculpa. Liga o gravador aí. Kajima. 1, 2, 3, ligando o gravador. It's me, Mario! Tudo que foi contado sobre o Kajima nesse podcast, acreditem, foi tudo verdade. E deu uma força pra ele. Até mais. Cara.